A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa de A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! Olá a todos os ouvintes. Eu sou a Daniela Guimer, antiga aluna do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e gostava muito de dedicar a próxima música a todos os jovens que, tal como eu, entraram em setembro pela primeira vez no ensino universitário. A música chama-se The Climb e é interpretada pela Miley Cyrus. Espero que gostem e um beijinho. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my ear saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. I gotta keep trying. Também na nossa rúbrica semanal Discos Pedidos e envie a sua sugestão e dedicatória para o e-mail clube.radio@aoh.pt. Dezembro chegou e com ele a magia do Natal, uma das festas mais celebradas em todo o mundo, repleta de tradições que refletem a cultura e os costumes de cada país. Para partilharem connosco algumas dessas tradições de Natal, convidámos a educadora Filomena, do Jardim de Infância da Bobadela, uma mãe oriunda dos Países Baixos e um pai vindo do Brasil e os seus filhos que frequentam o Jardim de Infância da Bobadela e o primeiro ciclo na Bobadela. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso programa. Começamos pelas vossas apresentações. Félix, queres-te apresentar-te? Félix, meu nome é Félix e tenho 6 anos. Muito bem. E agora aqui o Peter. O Peter. Isso são 4 anos, Peter? São? Mas ninguém te está a ouvir. Diz lá, 4 anos. 4 anos. E agora este menino? Eu sou o Desafio, tenho 7 anos. Manuela. Sim, a Manuela. E aqui? Olá, meu nome é Alexis e tenho 9 anos. Muito bem. E agora passávamos à apresentação da mãe e do pai. Eu sou Marlene e eu tenho 38 anos. E é oriunda? Eu sou da Holanda. Sou Rafael, tenho 34 anos e sou oriunda do Brasil. Agradeço desde já a vossa disponibilidade e a vossa presença. E começava aqui pelos meninos, não é? Que estão todos contentes e entusiasmados para falar. Vocês já fizeram a vossa árvore de Natal? Já. Já? Já? E o que é que colocaram no topo da árvore de Natal? Um pico. Um? Pica. O que é isso? É um bico. Um bico? É tipo um bico. Ah, é uma tradição de Natal da Holanda? Sim. Então explica lá, Rosa, o que é isso? É um pico assim, tem assim, por mais pequeno e um pico. E qual é que é a simbologia? O que é que isso simboliza? Para os topos das árvores. Tu puseste uma estrela, Manuela? Ok. E sabes qual é que é a simbologia da estrela? Não? Alguém sabe qual é a simbologia da estrela? O pai, que de certeza que ajudou a fazer a árvore de Natal, qual é que é a simbologia da estrela, não? No Natal? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, muito bem, certo. E já fizeram a carta ao Pai Natal? Sim. Não. Ainda não. Ainda não? Não. Vamos fazer. Sim. Já fizeste, Manuel? Ok. E o que é que tu disseste ao Pai Natal? O que é que tu lhe pediste? Brinquedos. Brinquedos? Mas um brinquedo específico, não? Félix, o que é que tu vais pedir ao Pai Natal? Um peluche de Natal. Um peluche de Natal. E os outros meninos? Eu? Sim. Bola de futebol. Uma bola de futebol... Tipo, um carro muito grande onde consegues entrar. Ok, certo. Como é que vocês acham que o Pai Natal consegue entregar tantos presentes numa só noite? Porque tem algumas pessoas para ajudá-lo e tem o corpo todo preto. O Pai Natal tem o corpo todo preto? Não. Tem um saco cheio. Certo. E quem são as pessoas que ajudam o Pai Natal? Os Peters. Não. Quem são os Peters? Não, é Pitten. Ah, Pitten. Pitten, que é o quê? Doentes? Não. Então, nos Países Baixos não temos o Pai Natal, temos o Sinterklaas. O Sinterklaas tem alguns trabalhadores que vão por chaminés e há milhões deles. Milhões daqueles trabalhadores. E o nome de cada trabalhador é um Pit. E juntos fazem um grupo de Pitten. Que são então os ajudantes do Pai Natal. Sim. Muito bem, olha, já aprendemos aqui uma tradição de Natal dos Países Baixos. Muito bem, muito bem. Se vocês encontrarem o Pai Natal na noite de Natal lá em vossa casa, o que é que vocês lhe vão dizer? Se ele gosta de mim. E isso é importante? Porquê que isso é importante? Porque é só... É porque é do... para te entregar presentes. Sim? Está bem, muito bem. Eu agora passaria então aqui para Marlene. Há quantos anos é que está em Portugal? 2,5. E o Rafael? 12 anos. Já está há muitos, sim. E que tradições é que o Rafael, que está cá há mais tempo, mantém do Brasil? É basicamente a ceia, que sempre fazemos no dia 24, e acho que a tão famosa também a troca de presentes. Isso é... não deixamos de fazer. Sim, e na ceia mantêm as tradições alimentares brasileiras? Ou já aderiram ao bacalhau português? Exatamente, já aderimos. Gostamos muito do bacalhau cozido com batata, que é uma tradição portuguesa que gostamos muito. Ou seja, a vossa ceia já é mais uma ceia portuguesa do que propriamente brasileira. Exatamente. Sim, ok, muito bem. E a Marlene? Aprendi que aqui não é Natal sem bacalhau. Bacalhau, sim. As tradições da Holanda, acho que não são muito diferentes que aqui no Portugal. Aprende as comida, estar juntos, fazer Natal. E música. Mais ou menos. E para comer. É muito para comer. Acho que não é uma coisa muito tradição da Holanda, mas é como peru, muito carne, doces como mousse de chocolate, e temos tantos doces na árvore. Não é, Alex? Alex também gosta muito. E o que se faz muito nos Países Baixos é chamado gourmeten, comer petiscos saborosos juntos e em pequenas panelas. Ok, certo. Como é que foi o primeiro Natal em Portugal? Na verdade, estava só eu e a esposa, ainda não tínhamos a Manuela, e foi com muita saudade dos familiares. Estávamos só nós, ainda não conhecíamos também muita gente, então ficamos por a ver a família no Brasil por chamada de vídeo, assim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, sim. E o seu, Marlene? No primeiro Natal, vamos de volta para os Países Baixos para passar o Natal. O primeiro Natal em Portugal. Sim, foi o Natal passado. No ano passado festejamos com a família e os amigos aqui em Portugal. A minha irmã e a família dela também vivem cá. E por isso também viemos passar o Natal com a família dos Países Baixos. Fizemos videochamadas. Yeah. já falaram que adotaram o bacalhau português, não é? Para a ceia de Natal. Mas eu gostaria de saber que pratos típicos da vossa região é que vocês ainda mantêm na noite de Natal, no dia de Natal. No meu é mais o doce. Eu, por acaso, gosto muito de doce. Então, é oriundo de que zona do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Pois, sim. Ainda por cima, no Brasil, no Natal é verão, não é? É verão. É verão. E muito, a nossa família costumamos sempre, no dia 24, reunir-se todos. Avós, tios, primos, toda a gente. E fazemos a troca. Primeiro fazemos o amigo oculto. Falamos amigo secreto, amigo oculto. Que é uma prática muito brasileira, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Ali depois há trocas de presente, vem logo a ceia. E isso. E no dia seguinte, que é o 25, Natal, continuamos todos com o famoso churrasco brasileiro. Pois, exatamente. Isso é. Sim. Isso, na verdade, sentimos muita falta disso. Acredito, sim. Sobretudo que aqui em Portugal e na Europa, não é? No hemisfério norte, o Natal é no inverno, não é? Exato. Portanto, imagino que sim, que sintam uma grande diferença. E a Marlene? O que é que mantém do Natal? Deve manter quase tudo, não é? Ainda. Sim, sim. Mais ou menos, sim. Sim. Que pratos é que mantém? Eu gostava que me falasse assim um bocadinho da vossa gastronomia. Sim. Que é muito diferente da portuguesa. Não, acho não? que não. Nos rouba muito, acho eu, da Peru, dos Estados Unidos e. Pode ser. Gelados. Uhum. Para comer, mas é. Tiramisu e coisas assim, mas é da Itália. Então, é uma mistura, acho eu. Uhum. Muito bem. E os meninos, o que é que gostam mais de comer no Natal? O candy cane, que é um doce americano dos Estados Unidos, que nós também comemos na Holanda, nos Países Baixos. Certo. E como é que se faz? Como é que é isso? É um bolo? Não, é um doce que compras nas compras. Ah. É como aquilo. Ah, ok. Então não são vocês que fazem? Não. É branco. Então e um doce que vocês façam em casa? Paper Nuts. Ah, muito bem. E como é? Isso é bom. É. Pois, nota-se para a tua cara. Como é que se faz? Esse doce de Natal, que é para nós experimentarmos. Eu quero experimentar esse doce no Natal. Que eu não sei, ela é que sabe. A mãe é que sabe? É. Então, mãe, diga lá, como é que se pode fazer essa receita no Natal? É de uma festa diferente, é Sinterklaas, é do 1º de dezembro, mas é... Mas já é dezembro? Sim, é. É uma bolacha cor de castanho e é muito doce. É muito bom. É muito bom. É. Até e fazem em casa? Sim, fazem em casa. Ou à escola. Uhum. Tem que depois partilhar a receita para nós podermos até publicar a receita, não é? Que era uma coisa até agir. Sim, claro. Sim. Está bem, muito bem. Existe algum doce que vocês recordem ou algum prato típico da vossa terra que vocês recordem e que faça parte da vossa infância, do Natal de infância, que recordem e que tentem e que façam questão de que nesse dia exista na mesa de Natal para que os vossos filhos para que possam transmitir também essa tradição aos vossos filhos? Sim. Chamamos no Brasil de pavê. É muito parecido com um bolo de bolacha português. Então é algo que a esposa faz muito bem, digamos já, e não falta. E não falta, sim. E Marlene? Deve ser se chama Monchil Tart. É um bolo de. Como? Tipo cheesecake, com cerejas, assim, né? É muito doce. Muito doce, sim. Ou seja, o bolo rei não é um doce típico dos vossos países, pois não? Não. Não. Não, não, acho que não. Claro, sim. Claro. Ok, pronto. Alexis, em que dias celebra o Natal nos Países Baixos? É 24 e 25, como em Portugal? Não. Celebramos... nos Países Baixos celebramos o Natal na noite do dia 24, na dia 25 todo e na 26 também. Muito bem. Eu há bocado não percebi muito bem, desculpa, Alexis. Nos Países Baixos não existe Pai Natal, não é? Não existe. Não é Pai Natal. Podes explicar, se faz favor? Então, não temos na Holanda, não temos o Pai Natal. Existe o Sinterklaas, que já o nosso Pai Natal há muito tempo. E ele tem trabalhadores chamada Pitten, que trabalham para ele. Estão sempre sujos porque vão por o chaminé. Muito bem. E a origem? E a origem, qual é a origem desse Pai Natal? Tem um chapéu como o Cruz dos Ejos e está vestido em vermelho. Ao mesmo tempo que o Pai Natal tem uma barba grande, que é branco e... Muito bem. Mas ele também traz presentes aos meninos na noite de Natal, não é? Sim. Okay. E ao mesmo tempo... Cumpre a tarefa dele, não é? Uhum. Ele vem da Espanha. Ele vem com... Ele está na Espanha. Ele não vem do Polo Norte? Não, ele está na Espanha. Ele vem com o barco e vai para a Holanda. Ah, ok, certo. Então não é o Pai Natal... Não é como o Pai Natal que vem lá do Polo Norte, sai lá do Polo Norte, não. Do frio, com as renas. Não, sai da Espanha. Sai de Espanha, muito bem. E porquê que sai de Espanha? Não sabemos. Ok. Há uma história que ainda não sabemos. Muito bem. Agradecemos a vossa presença, a vossa participação. Desejamos um excelente Natal a todos e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Hello, my name is Maria Luisa, and I would like to dedicate a song to my mother, and this is a song about love someone or refers to love a special person that teaches to know how to love a person respectfully and lovely. This song is by Bruno Mars, a singer that my mom loves, and is called Leave the Door Open. I choose this song because my mom loves it, and she deserves all the best for her. She is a very, very, very strong woman, so I give a surprise for her. I think she was driving to work right now and listening to radio. I hope you will like the music and realize the lyrics. Thank you very much. Jumping, it's bubbling. I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. Quem nunca ouviu falar da defenestração de Miguel Vasconcelos no dia 1 de dezembro de 1640? É verdade, estamos a falar da restauração da independência que comemorámos no domingo passado. É este o tema da intervenção de hoje da Andreia na sua viagem pela história de Portugal. Olá, caros ouvintes. Será que vocês sabem porque é que no domingo passado, 1 de dezembro, se celebrou a restauração da independência? Entre 1580 e 1640, Portugal vivenciou um período de dominação espanhola, na sequência do desaparecimento de 100 herdeiros de Dom Sebastião, em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir, e do Cardeal Rei Dom Henrique, em 1580, passando a coroa para Filipe II de Espanha, neto de Manuel I, que se tornou Filipe I de Portugal. Esta dinastia recebe o nome de três monarcas espanhóis, a dinastia Filipina. Após a União Ibérica e até 1598, viveu-se um período de prosperidade, mas no princípio do século XVII, o Império Espanhol entrou em crise e Filipe II de Portugal deixou de cumprir promessas feitas nas cortes de 1581. Somou-se a este problema o crescente número de impostos pagos para financiar as guerras de Madrid, o recrutamento de soldados portugueses e a perda de navios e colónias para ingleses, franceses e holandeses. A revolta cresceu entre a população, culminando no processo da restauração da independência. Foram 120 conspiradores que, na manhã de 1 de dezembro de 1640, invadiram o Paço da Ribeira, em Lisboa, para derrubar a dinastia espanhola. Miguel de Vasconcelos, secretário de Estado e representante dos interesses castelhanos, foi morto a tiro e atirado pela janela. Foi do balcão do Paço que foi proclamada a coroação do Duque de Bragança, futuro Dom João IV, e foi também ali que foi ordenado o cerco à guarnição militar do Castelo de São Jorge e a apreensão dos navios espanhóis que se encontravam no Porto. Até ao final de 1640, todas as praças, castelos e vilas com alguma importância tinham declarado a sua fidelidade aos revoltosos. A restauração da independência só seria reconhecida pelos espanhóis 27 anos depois, com a assinatura do Tratado de Lisboa. Quem nunca ouviu falar na sacerdotisa Medusa, cujo olhar fulminante transformava os homens em pedra, segundo a mitologia grega? É esse passado mitológico que a Anny nos vai levar numa viagem pela cultura clássica. Olá, caros ouvintes. Hoje venho levar-vos na viagem de volta à mitologia grega. Vou falar sobre a lenda de Medusa. A Medusa é uma personagem mítica presente em muitos mitos gregos, maioritariamente representada como um monstro frio, horrendo e cruel. Mas o que muitos não sabem é que Medusa, este monstro que hoje vemos ser representada nos filmes e livros como apenas uma vilã da mitologia, não é nada mais do que uma personagem injustiçada. Medusa era filha de Phorcys e Seto, duas divindades marinhas. Medusa tinha duas irmãs, Stene e Euryale, mas, ao contrário delas, que eram górgonas, meio humanas, meio serpentes, Medusa era normal. Medusa era uma das mais belas mortais, o que chamava a atenção de muitos deuses. Mas esta, como era devota de Atena e sonhava em tornar-se uma sacerdotisa, não cedia às tentações do amor. Quando atingiu a idade adequada, começou a treinar para realizar o seu sonho de se tornar sacerdotisa de Atena. Com o passar do tempo, com bastante treino, disciplina e lealdade, Medusa conseguiu realizar o seu sonho. Os anos passavam e Medusa ficava cada vez mais bela, fazendo com que muitos a contemplassem. Atena começou a reparar que muitos dos seus devotos, ao invés de irem ao seu templo para a glorificar, iam para poder admirar Medusa. Atena estava descontente, pois as suas sacerdotisas deviam manter-se puras, disciplinadas e simples, e Medusa estava a chamar muita atenção. Mas decidiu ignorar, visto que Medusa era uma boa sacerdotisa, determinada e, o mais importante, mantinha-se pura, ignorando qualquer tipo de tentação amorosa. Um dia, Poseidon, o deus do mar, decidiu vingar-se de Atena por esta ter ficado como a deusa padroeira da cidade que este queria conquistar. Para se vingar, decidiu manchar a reputação de Atena, a usar a sua maior devota, Medusa. Um dia, enquanto caminhava pela praia, Medusa ouviu o oceano chamar por ela. Quando se aproximou, ficou surpresa ao encontrar Poseidon. O deus tentou seduzi-la, mas esta, mais uma vez, ignorou as tentações amorosas, lembrando-se dos votos que fez para se tornar sacerdotisa de Atena. Poseidon, corrompido pelo desejo de vingança, ignorou os desejos de Medusa. Atena, ao descobrir que Medusa tinha quebrado os votos e já não era pura, decidiu castigá-la ou transformá-la num monstro para que a sua beleza nunca mais chamasse a atenção de nenhum homem e lançou-lhe uma maldição para que todos os que lhe olhassem nos olhos se convertessem em pedra. Duas boas notícias são trazidas até nós na rubrica de hoje de Economia pela Voz do Afonso, nomeadamente os espaços gratuitos para jovens até aos 23 anos. Convém, no entanto, realçar que para uns usufruírem de benefícios e benesses, não é necessário dilapidar o vencimento de quem trabalha. Boa noite, caros ouvintes. Os jovens, até aos 23 anos, podem usar passes gratuitos a partir do dia 2 de dezembro. O novo passe gratuito para jovens, até aos 23 anos, pode ser usado a partir do passado dia 2 de dezembro. Com a medida, a abranger todos os que têm esta idade, independentemente de serem ou não estudantes. Esta medida, que integra o pacote Mobilidade Verde, aprovada no Conselho de Ministros no início de outubro, implica um investimento de 40 milhões de euros e o Governo estima que alcance cerca de 240 mil potenciais beneficiários. Percebemos ainda que a ASAI desmantelou uma fraude relativa a óleo alimentar e apreendeu material no valor de 82.500 euros. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAI, desmantelou um esquema de fraude com óleo alimentar no distrito de Aveiro e no distrito de Bragança, apreendendo material no montante de 82.500 euros, anunciou no prepérito de sábado o organismo da ASAI. Na operação realizada no armazém, numa unidade industrial, foram apreendidos 82.819 rótulos com a menção de azeite e 16.500 litros de óleo alimentar, grande parte já rotulado como azeite. Terão sido instaurados dois processos crimes pelo ilícito de fraude sobre mercadoria. Numa frase apelativa, a Diana vai neste momento apresentar-nos a ideia-chave de cada uma das obras escritas pela autora do momento, Frida McFadden, que soube, através da técnica do suspense e do mistério, explorar a psicologia humana nas suas diferentes valências. Olá, boa noite. Na continuação do tema passado, vou falar sobre os livros da Frida McFadden. A Criada. A história gira em torno de uma mulher que se torna empregada doméstica na casa de uma família muito rica. Ao estabelecer-se na casa, ela descobre segredos sombrios que revelam manipulação e engano, explorando temas de classe e poder. De seguida, temos A Porta Trancada. Neste thriller, uma porta numa casa tanto pode simbolizar segurança como prisão. A trama envolve eventos traumáticos que desvendam segredos da protagonista e enfatiza a dificuldade de enfrentar verdades ocultas. O Segredo da Criada. Continuação do livro A Criada, este livro aprofunda as consequências dos segredos revelados e como estes moldam a vida dos personagens e as suas relações, intensificando a tensão emocional. O Recluso. A narrativa concentra-se num recluso que vive numa mansão isolada, com uma intrigante curiosidade de uma personagem que busca descobrir mais sobre a sua vida. O livro explora temas de solidão e os mistérios que cercam o isolamento. O Escritório. Integrando no ambiente corporativo, esta obra destaca as complexidades das relações de trabalho, ambição e traição, onde a pressão pode levar a comportamentos questionáveis. De seguida, temos Nunca Mintas. A trama explora como pequenas mentiras podem ter grandes consequências. Revelações de segredos testam a moralidade e a transparência nas relações interpessoais. Por fim, temos A Criada Está a Ver. É o desdobramento da série A Criada, onde a protagonista lida com novos desafios, testando lealdades e moralidades em relação ao seu passado e ao seu desejo de proteção. Para concluir, Frida utiliza métodos que capturam a total atenção do leitor desde o início. Por exemplo, três formas de chamar a atenção do leitor são o suspense e o mistério, a psicologia humana e as relações interpessoais, fazendo com que o leitor fique preso ao livro de uma maneira viciante, pois um dos pontos que mais chama a nossa atenção nos seus livros é a maneira como ela explora os seus personagens, ao descrever os seus traumas, aprofundando cada vez mais a psicologia humana. Para o próximo programa, irei falar sobre outro tema, moda. Boa noite e até à próxima semana. Hello, hello! I'm calling here to ask if you can play the music Losing My Religion by Rem. I'm also dedicating this song to my friends, because the song talks about how you gotta be strong and not be upset when something bad happens. So I will dedicate this song because also I love this band and I'm always listening to it. And I think it's a great motivation from my friends and maybe my family, I don't know. Well, that's all. Thank you. Bye. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana passado. Em primeiro lugar, pela voz de Inês, sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho nas modalidades de hóquei patins e futebol. Depois, será a voz de David, que nos informará sobre a modalidade futebolística, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Boa noite, caros ouvintes. Durante este fim de semana, tivemos vários jogos muito emocionantes. No sábado, o Futebol Clube Oliver do Hospital empatou 2-2 contra a Académica de Coimbra, na cidade de Coimbra. Marlon Oliveira e Eduardo Sousa marcaram os golos para a equipa de Oliveira. Já Gonçalo Ferreira e Eduardo Carvalho marcaram os golos para a equipa da casa. Ainda no sábado, o OGA Sports jogou contra a Académica de Coimbra, para a Taça de Portugal, na modalidade de hóquei em patins, em que foi eliminado nas grandes penalidades. depois de uma igualdade de 3-3. Já no domingo, a Associação Desportiva Nogueirense recebeu a União Desportiva de Tocha, que saiu de Nogueira derrotado por 2-0. Por sua vez, a Associação Desportiva de Lagares da Beira perdeu contra o Grupo Desportivo Turizense por 1-0. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, irei falar sobre algumas das últimas novidades que marcaram a passada semana desportiva, dando uma atenção especial à Primeira Liga Portuguesa. Começando por Inglaterra, mais precisamente em Manchester, onde no domingo o Manchester United venceu o Everton por 4-0, com bis de Zirkzee e Marcus Rashford. A equipa comandada pelo ex-técnico dos Leões, Ruben Amorim, soma assim a sua segunda vitória consecutiva em diferentes provas. Mas o jogo grande da 13ª jornada da Premier League decorreu em Liverpool, onde a equipa da casa venceu por 2-0 o Manchester City. Os golos foram apontados por Gakpo e pelo egípcio Mohamed Salah. Com esta derrota, a equipa de Pep Guardiola não vence há 7 jogos, algo inédito na carreira do técnico espanhol. Já em Portugal, a jornada 12 ficou marcada pela vitória do Santa Clara em Alvalade. A equipa açoriana adiantou-se no marcador aos 33 minutos com um golo, esse, marcado por Vinícius Lopes. Apesar de algumas tentativas da equipa leonina em contrariar o resultado, o marcador não se alterou até ao final, representando assim a segunda derrota consecutiva de João Pereira enquanto treinador do Sporting. Tanto o Benfica como o Porto aproveitaram este desaire do Sporting e ambos venceram os seus respectivos jogos. Os encarnados foram à Arouca buscar os 3 pontos, depois de um autogolo aos 12 minutos por parte do central José Fontane, e já na segunda parte, Angel Di Maria fechou o marcador aos 71 minutos. Com este gol, El Fideo soma o 9º gol da temporada de Águia ao Peito. Após 4 jogos sem vencer, o Futebol Clube do Porto voltou às vitórias. A equipa azul e branca venceu o Casa Pia por 2-0 com gols de Fábio Vieira e de Samu Amorodion. O internacional espanhol é o segundo melhor marcador do campeonato, a par de Galeno, ambos com 8 golos. O jogo com mais golos nesta jornada aconteceu em Vila do Conde, onde o Rio Ave, agora treinado pelo ex-internacional português Petit, venceu por 3-2 o Moreirense. Apesar de estar a perder por 2-0, o Moreirense conseguiu empatar, mas aos 90+4, o grego Marius Vrozai apontou o gol decisivo que garantiu os 3 pontos para os vilacondenses. Ficamos por aqui no que é o desporto diz respeito. O tema escolhido pelo Jaime para a sua rubrica de hoje é interessante. A língua galega. Durante vários séculos, o português e o galego caminharam de mãos dadas, constituindo uma comunidade linguística conhecida por galaico-português ou galego-português, presente na poesia trovadoresca. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O galego é uma língua românica que se desenvolveu na região da Galiza, do noroeste da Península Ibérica. Durante a Idade Média, foi uma língua de prestígio usada na literatura, especialmente na poesia trovadoresca, que influenciou diretamente a cultura portuguesa. Contudo, com a formação do Reino de Portugal e com a sua separação do Reino de Leão, as trajetórias linguísticas do galego e do português começaram a divergir. Hoje, o galego é falado por mais de 2 milhões de pessoas na Galiza e, embora partilhar um vocabulário muito semelhante ao português, devido ao contínuo dialetal que uniu ambas as línguas no passado, muitas vezes apresenta características que o fazem parecer um meio-termo entre o português e o castelhano. Por exemplo, a palavra pessoa em português, que corresponde a persona em castelhano, em galego é pessoa. Outro aspecto interessante do galego é a substituição do som J em português pelo X em galego. Assim, palavras como janeiro em português tornam-se janeiro em galego e justo passa a justo. Esta característica, além de marcar uma diferença ortográfica, cria uma sonoridade particular que distingue o galego do português. Infelizmente, a história da língua galega foi marcada por momentos de repressão. Durante a ditadura de Francisco Franco, o galego, assim como outras línguas regionais de Espanha, como o catalão e o basco, foi sistematicamente reprimido. A política centralizadora do regime favorecia o castelhano como língua oficial e símbolo da unidade nacional, relegando o galego a uso doméstico e informal. Esta repressão linguística levou à diminuição do número de falantes e criou um estigma social em torno do galego, especialmente nas áreas urbanas. Ainda assim, hoje o galego enfrenta desafios semelhantes ao de outras línguas regionais. A influência crescente do castelhano e a redução no uso do galego pelas gerações mais novas. No entanto, esforços significativos têm sido feitos para proteger e revitalizar esta língua, desde políticas educativas até à promoção de eventos culturais que celebram a riqueza da língua galega. E é isto, caros ouvintes. E agora em galego, até à próxima. A Joana vai apresentar-nos agora a agenda cultural para a próxima semana. Desfrutem. Olá, caros ouvintes. Hoje vou falar sobre a agenda cultural. E como estamos em dezembro, não podem faltar as atividades ligadas ao espírito natalício. No dia 6 de dezembro, às 21h30, na Casa da Cultura César de Oliveira, terá lugar o filme Red One, Missão Secreta. Para continuar o ciclo pelas igrejas 2024, no dia 7 de dezembro, na Igreja Matriz da Bobadela, às 21h, estará presente o Coral de Santana. Se quiser aproveitar o fim de semana, também poderá ir ao Mercado de Natal, com início às 14h até às 18h, todos os fins de semana até dia 5 de janeiro, na Aldeia das 10. Aproveite, Natal é na aldeia! Para aproveitar mais o mercadinho de Natal, nos dias 8 e 22 de dezembro, entre as 10h e as 17h, no Cheio da Beira, poderá desfrutar de várias atividades. Para terminar esta minha rúbrica, com o espírito natalício, deixo duas adivinhas. Adivinhão, eu pertenço ao mês de dezembro e não a qualquer outro mês. Eu não sou um feriado, quem sou eu? Adivinha 2. A enfeitar o pinheiro é onde eu gosto de estar. Sou muito redondinha e fácil de pendurar. Quem sou eu? Espero que tenham gostado da minha rubrica semanal, Agenda Cultural. Ho, ho, ho! Agradecimentos especiais a Andreia Santos, a Citano Mangara, Afonso Dias, Inês Santos, David Loureiro, Diana Diniz, Jaime da Graça, Joana Fidalgo, Basílio Torres, Ana Mendonça, Rosa Simões. E aos nossos convidados, Filomena Garcia, Marlene Van Ooyen, Rafael Silveira, Félix, Peter, Zef, Alexis e Manuela. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.